Então, um bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta época, nós lembramos do Natal. Em todos os lugares que têm algum vínculo com o cristianismo, as pessoas vão falar necessariamente do Natal. E por que é tão importante a gente refletir, né? Porque em sociedade a gente acaba sendo levado muitas vezes a pensar no Natal como uma época para outras coisas, compras, presentes, visitas aos familiares, não é? É um preparo para o final do ano, começo de um novo ano, e na maioria das vezes a gente é tão absorvido por essa época, é tão absorvido por tantas necessidades artificiais que o homem vai ao longo da sua história criando e inventando, que a gente esquece o verdadeiro sentido do Natal. E isso acho que é o que todo mundo justifica para falar de Natal, não é? Que vamos falar de Natal para poder buscar o verdadeiro sentido dele. E de fato, essa é uma tarefa que todos nós temos que estar sempre aí exercendo, que é buscar o verdadeiro sentido do Natal. Buscar a compreensão realmente do que significa o nascimento daquela criança que conhecemos por Jesus aqui no Brasil, qual é o impacto que ele teve para o mundo, para a história, para a humanidade. E nós, na doutrina espírita, temos tantos elementos para refletir sobre o Natal, temos tantas coisas diferentes que as outras religiões possuem. Porque como nós temos a questão da vida espiritual e a abordagem que nós fazemos de Jesus tem um diferencial importante das outras religiões, nós temos um material riquíssimo para refletir sobre o verdadeiro espírito do Natal. Talvez não consigamos alcançar aspectos que outras religiões possam ter, mas um em especial nós conseguimos com certeza. É pensar que Jesus veio para nos mostrar como de fato devemos ser. É pensar que Jesus veio para mostrar que o ser humano, que a humanidade, tem um potencial divino muito grande a desenvolver dentro dela. Porque ele mesmo disse, está registrado nos evangelhos, de que poderíamos fazer muitas coisas como ele fazia. Está registrado no evangelho o convite inesquecível dele: aquele que quiser seguir os meus passos, tome a sua própria cruz e siga-me. Mostrando então que é possível esse seguir Jesus, que é possível alcançar um estágio de vida diferente desse que nós temos tido. Por muitos séculos, e até hoje é assim, a maioria dos cristãos vê Jesus como um cordeiro, como aquele que veio para se sacrificar, para tirar os pecados da humanidade. E isso porque, né? Até Paulo acabou sustentando essa ideia, foi uma necessidade histórica, cultural na época, para levar as pessoas a transitarem de um pensamento muito básico, religioso, para uma visão maior de espiritualidade. Porque até então era uma crença comum naquelas pessoas no tempo de Jesus de que eram necessários sacrifícios para agradar a Deus. Os judeus mesmos acreditavam durante muito tempo de que era possível lançar todas as suas maldições sobre um animal, soltá-lo no deserto para que ele expiasse as culpas, os erros que eles tinham acumulado. Mas Jesus nos trouxe uma visão nova a respeito do erro, que é a questão da responsabilidade individual. Ninguém pode nos tirar a nossa responsabilidade individual. E séculos mais tarde, os espíritos superiores vieram, através das comunicações, reafirmar isso. Ninguém tira os nossos erros da nossa responsabilidade. Ninguém tira, apenas nós mesmos. E aí cabe repensar o papel de Jesus na nossa vida. Afinal, então, qual é o papel dele? É o papel que ele exerceu junto com as pessoas. É o do grande mestre, é daquele grande instrutor, é daquele que ilumina, que desperta uma consciência, que faz ela se reconhecer em erro, mas não com um sentimento de autodestruição, não com um sentimento daquela culpa que paralisa e neutraliza as nossas forças, mas despertar nas pessoas o desejo da renovação. E essa era a marca principal de Jesus junto a qualquer pessoa. É despertar nelas o desejo de renovação, o desejo de acordar para uma nova vida, Por que que ficou tão marcado a ideia no cristianismo, né, de que Jesus é um caminho novo, que te dá uma nova vida? Porque realmente, quando a gente começa a compreender os ensinamentos de Jesus, a gente percebe isso. Independente dos erros que eu possa ter cometido, se eu tenho uma nova disposição na minha vida, eu tenho uma nova oportunidade de recomeçá-la. A qualquer momento, a qualquer fase dela. E é o que o Espiritismo nos ensina sempre, que nós temos sempre oportunidades de recomeçar, seja nesta vida, seja na vida do túmulo, seja numa outra vida. Em algum momento nós temos que despertar esse grande potencial. Por isso que refletir sobre a vinda de Jesus é tão importante. Pensar, meditar, buscar compreender o significado da vinda desse ser tão extraordinário é tão significativo para nós. E para que não sejamos absorvidos por outras ideias, por necessidades que não são reais, por isso que estamos sempre falando de Jesus nessa época. Pensar que, em um momento, a humanidade já possuía boas religiões. Já possuía religiões que falavam de uma forma ainda muito limitada, mas falavam de uma ligação entre o homem e a divindade. Para alguns povos, eram muitos deuses, porque eles acreditavam assim. Para o povo hebreu em especial, era um único Deus. Mas quando a gente estuda as características dessa crença dos antigos judeus, nós vemos que o Deus que eles acreditavam não era tão diferente do Deus dos politeístas, dos pagãos, dos outros povos. Era uma divindade que tinha muitos dos atributos que as outras divindades tinham. Leamos o Antigo Testamento e vejamos lá descrições de Deus com fúria, Deus esperando bens materiais dos homens para reconhecer a sua soberania, a sua grandeza. Vejamos lá no Antigo Testamento determinações que são passadas como vindas de Deus, mas que no fundo são o quê? Fruto da crueldade humana. Então, no fundo, embora eles já acreditassem no Deus único, eles ainda guardavam uma crença numa divindade que não ensinava o fundamental, que foi o que Jesus veio ensinar, que é o amor que nós temos que ter para todas as pessoas, não apenas aquele do nosso povo, não apenas o da nossa casa, da nossa casta, da nossa família, mas o amor universal. E Jesus, ele veio ensinar justamente isso. Quando perguntam para ele quem é o meu próximo, quando ele enfatiza tanto a necessidade de amarmos, de respeitarmos o próximo, e perguntam para ele quem é o meu próximo, Jesus vai mexer num dos pontos ali nevrálgicos dos judeus. Era a separação que existia entre eles e os judeus, há muito tempo separados, estavam radicados na Samaria. Os judeus de Jerusalém, aqueles que viviam sobre a influência de Jerusalém nas outras cidades, viam os samaritanos de maneira muito negativa, que acreditavam eles impuros, porque tinham adotado as variações das práticas religiosas. Haviam adotado alguns costumes diferentes, embora eles ainda até se sentissem judeus. E eles então viam ali aquelas pessoas como desprezíveis, como hereges, alguém que precisa ser rejeitado. E Jesus vai mostrar que o próximo é qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar. Ao contar a parábola do bom samaritano, ele mostra isso. Olha, o que torna as pessoas irmãs, o que faz um próximo do outro, não é o costume, não é a localidade onde ela vive, não é a tradição que ela cultiva, é o sentimento de solidariedade. Porque quem é aquele que se torna solidário daquele homem que está caído ali, vítima dos saqueadores? É o samaritano. Então Jesus demonstrou de maneira assim indiscutível que o amor entre a humanidade, de qualquer localidade, de qualquer região do planeta, é fundamental. E ele vai, num outro momento, mostrar a grande importância do ensinamento, né? A grande importância de se amar ao próximo. É quando perguntam para ele qual era o maior de todos os mandamentos. Porque para os judeus, naquele tempo e até hoje, como para os cristãos, 10 mandamentos são fundamentais. E aí aqueles que estavam ali tentando ou entender se Jesus realmente era sábio, se ele realmente era o Messias, ou tentando colocá-lo numa situação constrangedora para jogar a opinião das pessoas contra ele, vão perguntar: então, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Eis o primeiro mandamento. E ele vai concluir: e o segundo, semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente for observar tudo que se fala nos 10 mandamentos, não cobiça o que é do outro, não deseje o que é do outro, está contido nesse princípio de amar o outro como nós amamos a nós mesmos. E quando Jesus fala que amar ao próximo é semelhante ao primeiro, ele mostra, olha, de maneira definitiva, se você realmente quer compreender Deus, quer amar a Deus, quer se aproximar de Deus, quer entender Deus, começa amando pelo teu próximo. E quando a gente estuda as religiões da época, não há qualquer princípio que mostre algo semelhante ao que Jesus ensinou. Essa ideia de amor universal, amor ao próximo, essa ideia de achar que qualquer ser humano é nosso irmão, é uma coisa inédita na história da humanidade. Ela começa com Jesus. Existiram pessoas que já tinham essa ideia, mas ninguém colocou de forma pública e ninguém criou a base de um pensamento religioso fundamentado nesse princípio do amor ao próximo. Por isso que a vinda de Jesus, ela é um marco para a história da humanidade. Por isso que ele ter vindo à Terra é tão impressionante. Por quê? Só pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos, já evidencia uma revolução no pensamento humano. Muitos estudiosos dizem que isso foi uma criação posterior, porque muito se discutiu sobre a historicidade de Jesus, o que ele realmente falou ou não, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender de maneira mais ampla, né? São aqueles pesquisadores que buscam determinadas situações para negar a excepcionalidade de Jesus, para negar a sua grandeza. Às vezes é um revanchismo que existe entre materialistas e religiosos, porque aqueles que teriam o papel de levar essa mensagem tão grandiosa de Jesus, não fizeram de maneira correta. Muitas vezes fizeram esse trabalho de levar a mensagem de Jesus fundamentada na violência, fundamentada na opressão, criando uma série de distorções. E aqueles que um dia puderam alcançar a liberdade de pensamento, muitas vezes se voltam contra a religião. E realmente, se a gente for buscar as religiões tradicionais, tem muito a se condenar do que elas fizeram nesses séculos. Mas o pensamento original de Jesus, de fraternidade entre as pessoas, de união, de que nós encontramos Deus à medida que aprendemos a amar o próximo, isso é inabalável. Isso é indiscutível, não temos como negar essa grandeza no pensamento de Jesus. E isso por si só já seria suficiente para evidenciá-lo como um marco na humanidade, como alguém realmente muito significativo. E Jesus, para aqueles que começam a compreender, começam a entender que ele tem essa importância muito grande, ele deve ser sempre um modelo, ele deve ser sempre alvo de reflexão. Ele deve ser sempre um pensamento contínuo da nossa parte de entender as situações que Jesus vivenciou, buscando aplicá-las em nossa própria vida. Porque nós podemos pensar que houve uma época em que Jesus de fato encarnou, ele de fato assumiu um corpo físico, como nós já fizemos centenas de vezes nesse planeta, mas para ele ficou uma única vez neste mundo. Porque a evolução espiritual dele já havia ocorrido, né? O seu estágio de evolução já havia se passado em mundos muito anteriores ao nosso. Porque ele já havia conquistado a condição de ser um espírito totalmente sem necessidade de encarnar antes da formação do nosso planeta. Ele, quando então encarna aqui, nós vemos que é a primeira encarnação dele neste mundo. E com um objetivo especial, testemunhar pessoalmente que ao ser humano é dada a possibilidade de se tornar um ser especial. É dado ao ser humano esse potencial. E foi o que ele veio nos ensinar. E não vir para morrer, para resgatar os nossos pecados. Quando se diz que caiu sobre ele as nossas imperfeições, é no sentido figurado. Porque realmente, imagine um espírito puro vindo trazer noções de amor a seres ainda tão embrutecidos, ele sofreria naturalmente o reflexo da violência, ele sofreria realmente o reflexo ali das incompreensões dos homens. Nesse sentido que as nossas imperfeições recaíram sobre ele. Mas nós não estivemos isentos de nenhum erro. Nós não estamos livres do que nós praticamos. Somente quando nós nos conscientizarmos de maneira profunda que não voltemos mais a errar, é que nós nos libertamos do nosso erro. Então Jesus, de fato, ele vem uma vez, renasce no mundo, mas nós podemos dizer que o Cristo, que Jesus, necessita renascer no mundo periodicamente. Jesus necessita estar presente no mundo periodicamente, novamente se corporificando. E agora nós começamos a falar também no sentido figurado. Qual é esse mundo que Jesus deve renascer? É o nosso próprio mundo interior. Nós que compreendemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, nós precisamos assumir também essa ideia, até de um ponto de vista didático, e de refletir de que Jesus precisa renascer periodicamente dentro de nós. O espírito Humberto de Campos, uma belíssima mensagem chamada Natal Simbólico, que é o tema da nossa reflexão da manhã, ele nos traz uma experiência que ele vivenciou no mundo espiritual muito significativa. Essa mensagem ela está no livro Antologia Mediúnica do Natal, e ele conta que ele presenciou lá a exposição de um espírito de grande elevação espiritual sobre esse tema, sobre o nascimento de Jesus em nossa vida, o nascimento de Jesus no nosso mundo interior. E ele vai nos trazer algumas reflexões. Ele tentou reproduzir nessa comunicação que ele deu através do Chico Xavier e que ficou registrada nesse livro. Ele nos traz algumas reflexões sobre essa preleção que esse grande espírito deu a eles no mundo espiritual, sobre o nascimento de Jesus no nosso mundo interior. E o espírito coloca lá uma ideia muito interessante. Ela é como uma resposta àqueles que dizem que Jesus não mudou o mundo, porque o homem continua sendo tão cruel quanto ele era no tempo de Jesus. E lá o espírito refletiu dessa forma, né? Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Realmente, nós ainda não vemos de uma maneira mais expressiva no mundo essa ideia de fraternidade que Jesus veio trazer, porque o cristão, ele muitas vezes esquece de edificar uma alma cristã, ou seja, de realmente pautar a sua vida, realmente direcionar a sua vida pelos princípios de Jesus. Na maioria das vezes, nós somos cristãos da boca para fora, nós somos cristãos apenas como rótulo, mas não somos cristãos na essência. Então, realmente, a mensagem do Cristo não atingiu a sua plenitude porque aqueles que se colocam como seus seguidores não vivenciam profundamente esse princípio. O dia que nós, que somos todos cristãos, de todas as denominações, de toda essa grande família que se reúne em torno da mensagem de Jesus, realmente vivemos os princípios cristãos, nós veremos o mundo mudar de maneira significativa. E nessa preleção, o Espírito faz um paralelo muito interessante entre o mundo físico, o mundo material e o nosso mundo interior. Ele coloca que o nosso mundo interior é um mundo vastíssimo, como é o mundo que nós vivemos. Quando nós estudamos sobre o planeta, nós ficamos admirados com a grandeza, com a diversidade desse mundo. E quando nós entramos no nosso interior, nós também podemos ficar admirados com as riquezas que nós possuímos em nosso mundo interior, mas também com os grandes campos que nós temos a desbravar, com os grandes potenciais que nós temos que aprender a domar do nosso mundo íntimo. Porque realmente, O interior do ser humano abriga inúmeras possibilidades, porque somos seres em evolução, e evolução significa alcançar um estágio maior, de desenvolver capacidades que hoje nós nem imaginamos, e elas estão latentes, estão dentro de nós. Então nós temos muito ainda a conhecer sobre nós mesmos e aprender a usar esses potenciais para a conquista da nossa felicidade. E o Espírito vai mais além, fazendo um paralelo entre o nascimento de Jesus naquele século primeiro da era cristã e o nascimento simbólico de Jesus no nosso mundo íntimo. Ele faz uma comparação interessante, porque quando Jesus estava para encarnar-se, estava para nascer, ele não tinha lugar que o acolhesse. Todos conhecem a história de José e Maria, ela prestes a ganhar o bebê e eles procurando uma hospedagem. E eles têm uma grande dificuldade para encontrar. É assim também no nosso mundo interior, nesse nascimento simbólico de Jesus dentro de nós. Muitas vezes nós não temos no nosso interior um espaço para abrigar Jesus de maneira real. Nós não temos muitas vezes, motivados por tantas preocupações exteriores que nós temos, muitas vezes iludidos pelas nossas imperfeições, não temos um lugarzinho no nosso coração para Jesus. Nós temos às vezes, muitas vezes, na nossa mente, no nosso raciocínio. Nós conseguimos compreender, conseguimos entender a mensagem de Jesus, mas muitas vezes nós não conseguimos senti-la profundamente. Então, há esse paralelo que é possível ser feito, né? Não havia lugar para o Cristo nascer naquele momento, porque todos estavam ocupados, e no nosso mundo íntimo é assim. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas exteriores, que não há lugar para Jesus no nosso coração. De outra reflexão que o Espírito faz é quando ele fala que Jesus nasce numa noite, né? Nasce o infante celestial dentro da noite. E muitas vezes a gente só consegue abrir espaço para Jesus de fato em nossa vida quando nós estamos atravessando os períodos mais trevosos da nossa vida. Quantos permitem realmente uma maior atenção a Jesus quando eles estão atravessando momentos difíceis? Momentos que parece que não há direção a seguir, porque tudo é escuridão. É assim que muitas vezes Jesus consegue renascer em nosso coração. Ele também nos diz, o sábio Espírito, que no nascimento de Jesus, a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. A estrela, aquele sinal que guiou muitas pessoas para o encontro de Jesus, pastores, os sábios que vinham do Oriente, e Jesus fala, né? O Espírito nos diz o seguinte: Jesus surge em nós quando a estrela divina da esperança desafia nossas trevas interiores. Porque quando a gente chega nesse limite, né, em que a gente não vê perspectiva nenhuma mais na vida, a gente busca alguma esperança. E é normalmente o momento que a gente se volta para Deus. E aí que surge uma pequena luz, como nos indicar o caminho, como a estrela de Belém indicou para aqueles que buscavam Jesus ao local do seu nascimento. E ele vai também, na sua preleção, dizendo, né, que animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. E ele faz um paralelo de que no nosso mundo interior, onde Jesus deve nascer, o que seriam esses animais? Seriam os nossos instintos mais primitivos, seriam ali as nossas imperfeições, que é o que nós ainda não conseguimos nos libertar, porque ainda estamos em processo de burilamento. E ele nos diz então de que são esses os primeiros sentimentos que nós temos que vai ao encontro desse Jesus que deve nascer em nós. E isso a gente pode exemplificar de que forma, né? É a gente quando pensa em Jesus de uma maneira mais utilitária, né? Quantos de nós muitas vezes não fazemos isso? Buscamos o Mestre porque ele pode nos ser útil na cura de uma doença, pode nos ser útil na libertação de uma aflição muito grande que carregamos dentro de nós. É ainda uma visão que nós temos muito de utilidade. Busco Jesus para me libertar do sofrimento. É depois que nós passamos a pensar em buscar Jesus, não apenas para se libertar do sofrimento, mas por alcançar uma compreensão mais ampla da vida. É onde começamos a sair dessa abordagem ainda primitiva, ainda inicial, do significado de Jesus para nós. Começamos a alcançar uma visão mais espiritual da sua vida. Temos ainda a reflexão que o Espírito fez. Chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Ele diz assim: nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos, que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. É quando nós começamos a ser despertados para o ensinamento de Jesus, por espíritos que começam a nos guiar nessa trajetória. Então veja, refletir aqui sobre o nascimento de Jesus, né, fazendo esse paralelo com o nosso mundo íntimo, nos permite, né, um material de reflexão muito grande. Nos ajuda a entender o quanto nós precisamos ainda meditar sobre a sua vida. E o Espírito vai além dizendo das milícias celestiais. Quando Jesus está para encarnar-se, ele, embora seja um Espírito puro, detentor de um poder extraordinário, ele não faz sozinho. Há numerosos Espíritos de grande elevação espiritual que acompanham toda a missão de Jesus. São Espíritos sábios, benevolentes, Espíritos que vão ajudar o Mestre nesse momento que é tão frágil a vida humana. Porque de fato, embora ele fosse um ser grandioso, naquele momento ele estava muito vulnerável. É por isso que há toda essa ação do mundo espiritual para protegê-lo. A aparição que ficou registrada dos anjos aos pastores parece que é uma coisa simples, né? Ah, eles foram apenas anunciar. Mas há algo a mais por trás disso, né? Aquelas primeiras pessoas que começam a chegar no nascimento de Jesus são os primeiros que vão dar àquele casal ali alguma condição de assistência, vão ampará-los para que eles possam cuidar inicialmente daquela criança. E o Evangelho de Lucas, principalmente, nos narra esse feito extraordinário. Os pastores à noite, cuidando do rebanho, eles observam uma aparição extraordinária. Um ser muito radiante anuncia a eles o nascimento daquele ser tão esperado pelos judeus, dizendo que eles não deviam ter medo, porque nascia naquele momento aquele que vinha para a redenção da humanidade. E em seguida a essa fala, começam os pastores a ouvir cantos que ficaram para eles indescritíveis. Algo que impressionou profundamente, que esse canto era a manifestação de alegria, de felicidade, de inúmeros seres que do mundo espiritual estavam acompanhando essa vinda de Jesus já há muitos séculos, porque ela já era programada há muito tempo. As profecias que vários povos, e principalmente os judeus, tinham, né, dizendo que viria um ser especial, era a intuição profunda que esses espíritos carregavam de uma promessa feita pelo próprio Jesus no mundo espiritual, de que um dia ele estaria encarnado entre os homens e daria ali grandes demonstrações da ação divina no mundo. E essas profecias que anunciavam então esse grande esperado, que anunciava essa grande vinda, é de conhecimento do mundo espiritual também. Eles se sentiram profundamente felizes e externaram essa felicidade através do cântico. E esses grandes espíritos então permitiram que eles entendessem algo dessa grande expressão de alegria, que ficou conhecido então como aquela frase, né, ou aquelas frases do glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali eles estavam manifestando a compreensão que eles tinham do significado da missão de Jesus. Quando nós analisamos essas três afirmações que eles fazem nesse cântico celeste e comparamos com os ensinamentos de Jesus, nós vemos que ali eles estavam mostrando os princípios que Jesus iria ensinar. Glória a Deus nas alturas, mostrando que o homem deve estar sempre se dirigindo a Deus como aquilo que é superior a tudo. Paz na terra, boa vontade para com os homens, era a essência do ensinamento de Jesus, que foi totalmente pacifista e foi de total direcionamento para vivermos com boa vontade uns com os outros. Então esse cântico aos pastores era isso, né? A expressão de espíritos que acompanhavam Jesus e que diziam a eles a essência do ensinamento de Jesus. Eles já estavam mostrando que ali não era o Messias guerreiro da falsa interpretação que os judeus da época possuíam. Não era aquele que viria para supostamente colocar os judeus acima de outros povos. Mas era alguém especial que vinha ensinar aquilo que tornaria todos os povos irmãos, que tornaria todos os homens fraternos. O cântico celestial representa isso. E os pastores, nessa interpretação que o Espírito fez, que o Espírito Humberto de Campos registrou e trouxe para nós nessa mensagem, Natal simbólico, ele vai representar então o quê, né? Os pastores são os nossos pensamentos mais simples e mais puros, que se aproximam da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o amor. É só quando nós nos fazemos realmente simples, é só quando realmente nós nos fazemos como pastores, como pessoas simples, nós somos capazes de receber a intuição desses seres superiores que nos direcionam a seguir esses ideais de Jesus. É só aí que a gente tem realmente a percepção do mundo espiritual. Quando a gente está iludido pela falsa superioridade, quando a gente acredita em privilégios para nós, quando nós somos tomados pela vaidade, pelo orgulho, dificilmente nós conseguimos ouvir a sublimidade que vem do mundo espiritual. E realmente, se nós quisermos ouvir esse grande estímulo que vem continuamente junto à humanidade, instigando-a à sua evolução, ao seu aprimoramento interior, nós precisamos nos fazer simples. Nós precisamos buscar a humildade. Precisamos, muitas vezes, descer dos pedestais que nós criamos para exaltar o nosso eu, para que a gente possa perceber essas grandes mensagens. Quantas vezes nós lemos o Evangelho e nós pensamos assim: ah, isso não é para mim, é para fulano. Nós sempre temos essa tendência de achar que os ensinamentos que vêm nos falar de melhoria, de mudanças de comportamento, de atitude, é para o outro e não para nós. Tenham certeza de que se algo nos chega, se uma mensagem nos chega, através de uma leitura ou qualquer outro meio, é porque ela tem algo a nos dizer a nós, ao nosso mundo íntimo. E é dessa forma que nós conseguimos, então, ouvir essa grande ação, ou ouvir essas grandes vozes do mundo espiritual, que vem nos ajudar na nossa evolução. E ele faz muitos mais paralelos, ele nos compara no nosso mundo interior em muitos aspectos com a vinda de Jesus. Para nós, o mais importante que nós devemos, né, pensar e refletir é verificar se nós somos realmente capazes de acolher essa grande mensagem dentro de nós. Todos nós temos potenciais que são grandiosos. Nós precisamos aprender a nos ver dessa forma também. Ver o nosso próximo como alguém que, assim como nós, também um dia será espírito puro. É a gente observar as pessoas, por mais imperfeitas que elas sejam, observá-las com a mesma destinação que nós temos. O dia que a gente conseguir aprender isso, né? Reconhecer a nossa igualdade com todos os seres, reconhecer essa nossa irmandade com as outras pessoas, nós vamos conseguir vencer muito das nossas imperfeições. nós vamos conseguir transpor grandes barreiras para o encontro com a mensagem de Jesus. Nós vamos sentir a vibrante dentro de nós. As pessoas que no cristianismo experimentaram realmente, de maneira profunda, a mensagem cristã, foram pessoas que se doaram profundamente ao próximo. Observemos em todas as tradições que derivaram do cristianismo, em todas as religiões, as pessoas mais fraternas, as pessoas mais generosas, são as que têm fé mais ardorosa, porque são aquelas que conseguem entender mais profundamente a mensagem de Jesus. E por viver nesse ideal, elas conseguem abrir um espaço mental significativo em suas vidas para receber a inspiração divina. Nós temos como realizar isso, né? De fato, nos tornar cristãos. É meditar profundamente. Porque ao homem é dado duas possibilidades de alcançar a evolução espiritual. É através da dor, do sofrimento, ou é através do seu próprio esforço, do seu desejo, do seu querer. Se nós realmente mobilizarmos a nossa vontade no sentido de aprimorarmos o nosso ser seguindo essas lições do Evangelho, nós conseguiremos. E à medida que vamos vivenciando isso e vamos aprendendo a amar, nós vamos nos libertando da dor e do sofrimento. Foi por isso que Jesus nos ensinou, né, que o amor cobre uma multidão de erros. Então, se nos esforçarmos, aplicarmos todo o nosso potencial de refletir sobre Jesus, sobre a sua mensagem, e o convite que foi feito hoje para o início dos cursos, é uma grande oportunidade. Às vezes a gente não tem oportunidade sozinho, não tem estímulo, não tem muitas vezes motivação para empreender um estudo mais profundo. Mas em um grupo, nós às vezes conseguimos alcançar essa situação de realmente estudar mais, aprofundar mais, conhecer mais a mensagem de Jesus. E o Espiritismo traz a mensagem de Jesus explicada, contextualizada, sustentada por inúmeras explicações. Nós conseguimos então transformar muito a nossa vida. O conhecimento espiritual tem um poder transformador profundo. Aliado então ao sentimento, ao amor, é o caminho da libertação das nossas pesadas dívidas que nós carregamos. É a forma de nós crescermos espiritualmente. Que Jesus então abençoe a todos, dê um excelente final de ano a todos. Que esse sentimento de amor que envolve a humanidade, que é profundo, imenso, que vem dessas esferas superiores, principalmente do coração de Jesus, envolva a todos, trazendo paz, harmonia, o desejo de um novo ano, não só de realizações materiais, mas principalmente espirituais. Porque conquistar a matéria não é difícil. Conquistar a matéria é algo que nós conseguimos. Agora, conquistar o nosso mundo interior, buscar a nossa espiritualização, é algo que nós ainda estamos por nos dedicar mais. Então, que Jesus abençoe a todos, dê muito estímulo para que todos prossigamos nesse sentido. Muito obrigado.